Olá, caros ouvintes, bom dia para todos. Começa agora mais um A Contas com a Música, neste dia 6 de setembro, primeiro sábado deste mês que assinala a chegada do outono. A Contas com a Música conta com Carlos Bonaparte na produção e elaboração de conteúdos e Nuno Miguel na apresentação. O ano hoje é 1984, eis as 10 mais da revista norte-americana Billboard. Número 10, Counter Club, Karma Chameleon. 9. Ray Parker Jr. Ghostbusters. Número 8. Yes, Owner of a Lonely Heart. 7. Lionel Richie, Hello. 6. Van Halen, Jump. Número 5. Phil Collins, Against All Odds. 4. Kenny Loggins, Footloose. Número 3. Paul McCartney and Michael Jackson, Say Say Say. Número 2, Tina Turner, What's Love Got To Do With It? E número 1, Prince, When Doves Cry. A equipa do Contas com Música despede-se por hoje, mas espero voltar no próximo sábado. Bom dia e até lá. Número 10. 9. Louder! Ghostbusters! Who 7. Número 5. Número 4. 3. Número 2. Who needs a heart when a heart can't? There's a name for it. There's a phrase that fits. But whatever the reason, you do it for me. Número 1.